cada 12 segundos, uma mulher é estuprada no país. Esse tema é muito assustador para as pessoas falarem de um abuso sexual. É assustador. Fez com que eu tocasse nele, tocou em mim. Não tinha necessidade, né? Em qualquer situação, o estupro deixa marcas que duram muito tempo. Avenida Sapopemba, não me esqueço aquele dia. Abuso PM me chamando de vadia. Revista proibida, passava a mão e ria. Eu engolindo a seco a tua soberania. Madrugada fria, os gritos que ninguém ouvia. Eu tentava fugir, mas já não conseguia. Cedia, doía, também no coração. E eu como vítima sentia culpa sem razão. E ele me ameaçava, não era pra eu dizer nada. Ele sabia onde eu morava, qualquer coisa ele voltava. Ali decidi. Não ia denunciar. Pensei em me vingar, pensei em me matar. Ele ria como um cão a me acariciar. Meu vermelho nas tuas mãos escorria devagar. E eu naquele chão com vergonha, com medo. Meus olhos espelho de todo desespero. Ele saiu levando o que eu tinha de puro. Minha roupa rasgada, meu corpo todo sujo. Me queria com a intenção de machucar. Ave Maria, como Deus não pôde me escutar. Queria ter tido força pra fugir do inimigo. Queria ter um pai pra ter raiva do pervertido. Mas sou só uma moça que pediu pra ser abusada. Andava sozinha na rua de madrugada. A culpa é minha, a culpa é minha. Sociedade diz que a culpa é minha. Culpa minha, culpa minha. Na periferia, meninas da culpa pediram ajuda, mas ninguém ouvia. Culpa minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Sociedade diz que a culpa é minha, culpa minha. Na periferia, meninas da culpa pediram ajuda, mas ninguém ouvia. Os movimentos violentos se estabeleciam nos meus pensamentos, com o tempo confundiam. Tentava me esquecer, mas a pele marcada sempre me lembrava que eu fora violentada, abusada, como se eu não fosse nada. Eu implorava, mas ele não parava. No espelho eu não me olhava mais. Sou meu inimigo, ausência da minha própria paz. Naquela invasão eu perdi tudo. Dizem que eu procurei, que eu gostei daquele abuso. Com busto à mostra, vestindo roupa curta. Por um momento acreditei que eu fosse a dona da culpa. O machismo ainda existe, sim senhor. Ele atrasa, deixa marcas, é devastador. Luto por nosso valor no dia a dia. Como Frida que gritou a escuridão que ela sentia. A sociedade é uma mão na nossa boca. Querem nos calar e ocultar a nossa força. Moça, se levanta, sabe o teu valor. Toma coragem pra gritar a sua dor. Dessa violência que acontece com frequência, até pelo padrão que nos impõe com veemência. Talvez a culpa seja da impotência dessas mulheres escravas da violência. Para muitas mulheres, vir à delegacia e fazer uma denúncia de estupro não é fácil. E só depois que se sentem seguras é que começam a denunciar a violência sexual. Pela lei, toda forma de sexo não consentida é estupro. Mas é preciso acabar com a cultura de machismo ainda vigente na sociedade. A culpa é minha, a culpa é minha. Sociedade diz que a culpa é minha. Culpa minha, culpa minha. Na periferia, meninas da culpa pediram ajuda, mas ninguém ouvia. Culpa minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Sociedade diz que a culpa é minha, culpa minha. Na periferia, meninas da culpa pediram ajuda, mas ninguém ouvia. Essa não é a minha história, mas infelizmente é a história de muitas mulheres no Brasil. É importante saber que a vítima nunca é a culpada deste crime. Mulher, denuncie.